é pros repórter da quebrada, que gosta de publicar notícia, atrasar ao lado dos irmãos e fã. Dedicação total a você, tipo Casas Bahia. Sem querer ser o bom, não subestime o dom. Haha, faladores.com. Não adianta fingir, o assunto é você mesmo. Vive atrás de amigos, só anda se escondendo, falando demais da vida dos outros. Que tem mano com a corda no pescoço. Não sou santo, mas sei aonde piso. É pra ficar quieto, eu fico e uso ouvidos. É pra falar, peço perdão, já adiante. Sei que é da lama que gera uns diamantes. Antes sozinho do que mal acompanhado. Lei da selva é assim, já disse o ditado. Cada vez mais a mentira te atrai. Amigo que acompanha na hora certa te trai. Daí não adianta querer ficar na fossa. Se falam mal de mim, só se for por minhas costas. Bem ou mal, continuo nativa. Porque a boca do justo é manancial de vida. Deixa ele falar, disso eu já sei. Faladores na quebrada, por aqui é o que mais tem. Aqui é onde for, a ideia é uma só. Não adianta se achar que você é o melhor. Deixa ele falar, disso eu já sei. Faladores na quebrada, por aqui é o que mais tem. Aqui é onde for, a ideia é uma só. Não adianta se achar que você é o melhor. Fala que fala, muito mais que a boca. Malandro que é malandro, não fica marcando toca. Tem que ser verdadeiro, sem falar besteira. Igual por igual, porque se assim não dá rasteira. Quem é você e aonde quer chegar? Olhe pro seu umbigo pra depois ir acusar. A boca que profetiza é a mesma que castiga. No meio pessoal só vai gerar intrigas. Amigos de verdade não falam, chega e fazem. Não preciso citar nome, quem é do molho sabe. Sai de mim, sai da reta, não atrapalhe minha meta. Ilusão é ilusão e não ideia concreta. Falou demais, muito fala, pouco faz. Esses fulanos não querem te ver em paz. Amigos que estão comigo só chegam pra trincar. Saia da minha reta quem quer me atrapalhar. Deixa ele falar, disso eu já sei. Faladores na quebrada, por aqui é o que mais tem. Aqui é onde for, a ideia é uma só. Não adianta se achar que você é o melhor. Deixa ele falar, disso eu já sei. Faladores na quebrada, por aqui é o que mais tem. Aqui é onde for, a ideia é uma só. Não adianta se achar que você é o melhor. Aqui é assim, como vem, como vai. Pessoa falsa comigo não sobressai. Inventa e aumenta, fala até umas horas. Cavalo marinho virou peixe, não quer carroça. Fique ligeiro quem tu és e quem tu andas. Por falsos amigos a sua vida desanda. Confie em você mesmo, mano, seja esperto. Tem mano sujo, evite de ficar perto. Viemos do pecado, voltaremos ao pó. Amizade é amizade, não vai abraçar B.O. Tem que ajudar quem tem que ser ajudado. São várias pessoas falsas, então tome cuidado. Não querem ver o bem, faladores do além. A favor da mentira, já virou mais um refém. Luto pro meu espaço sem querer ser o bom. Saia do meu caminho, faladores.com. Deixa ele falar, disso eu já sei. Faladores na quebrada, por aqui é o que mais tem. Aqui é onde for, a ideia é uma só. Não adianta se achar que você é o melhor. Deixa ele falar, disso eu já sei. Faladores na quebrada, por aqui é o que mais tem. Aqui é onde for, a ideia é uma só. Não adianta se achar que você é o melhor. Aê, nessa terra ninguém é mais do que ninguém, irmão. Da onde você tirou essa, véi? Tá ficando louco, mano. Crescer nos olhos no trabalho dos outros. Vai se virar, rapaz. Aqui o couro come. Holocausto, antissistema. Peso na orelha, né? Chibatada nas costas do senhor de engenho. Tá de brincadeira, rapaz. Escuta isso e se assusta. Na rota de colisão, eu sou trem de carga, você é o Fusca. Sai da minha reta. Mentiras, falsidades, é muito pouco pra me parar. Porque aquele que está comigo é maior do que tudo. Deus é mais, Deus é mais. Paz pros aliados que querem ver meu bem. Assim que é, deixa rolar.